gente sensati. Olha eu aí, novamente acredite. Tipo Fênix, vagabundo, não entende que a missão nunca será desertada. E o exército tá sendo formado, meu chapa. Vai vendo que é possível me parar. Quem quiser tentar tio, mas vai morrer tentando. Marginal, da boca suja, tá com a poupança gorda. Eu quero ver quantos cotovelos vai doer. Minha pegada é muito agressiva pro teu ouvido de algodão. Então desliga essa porra e vai, ouvir Xuxa. Você quer saber por que minha voz muda enquanto rimo? É porque eu viro um demônio do rap. Minha atitude é hostil, talvez seja porque eu nunca tive mãe, só uma mulher que me cagou, como ela mesmo fala. Só quer esquecer que a porra da bosta vira adubo. Olha, nego, quem conquistou foi um guerreiro. Não pula cedo e o suor matou minha sede. Olha, nego, quem conquistou foi um guerreiro. Não pula cedo e o suor escorreu da testa, matou minha sede. Foda-se o que cê pensa, já não me preocupo mais com opinião dos olhos gordos, falando vídeo do que eu sou capaz. Filho da puta, eu engatilho a glote, faço um furo na testa. Cê vai ficar igual peneira, arrombado. Posso ser louco, não queira bater de frente, meu pegado original. Eu não pago pop americano, nem pacante, boy, bancado pelo pai. É vencer ou morrer, como diz o Louvide, da gangue dos pesados, produtores de hit. Eu não pago simpatia, não adianta babar meu ovo, nego tá na fria. O que você quiser aqui, cê vai achar, então cuidado com o que você tá procurando. Hoje em dia tá mais fácil matar do que morrer, quanto já mataram pra se manter vivo. Olha, nego, quem conquistou foi um guerreiro. Não pula cedo e o suor matou minha sede. Olha, nego, quem conquistou foi um guerreiro. Não pula cedo e o suor escorreu da testa, matou minha sede.